presta, que eu sou maluco, mas tu me procura toda hora. Te faço bem como ninguém quando a gente tá junto, mas quando o sol nasce eu vou embora. Bem na madruga, chego de vontade, eu te mandei mensagem, uma proposta. Gin tropical, tá gelada, com bolsa ligada no 150, tu gosta? Vai jogar. Toda hora, te faço bem como ninguém quando a gente tá junto, mas quando o sol nasce eu vou embora. Bem na madruga, cheio de vontade, te mandei mensagem, uma proposta. Gin tropical, tá gelada, com bolsa ligada no